restou saudade. Daqueles que os amam de verdade. A lei da cidade é agressiva. Muitas famílias estão perdendo pessoas queridas. A noite cai, pego a caneta, vejo as crianças. Me bate uma saudade, o meu tempo de infância. Manos com um coração machucado. Feridos que os acompanham lado a lado. Quantos que se foram e não voltaram mais. Mães que choram num domingo trágico. Cansado, peço paz pra sorrir, pra ver o sol nascer. Quem sabe um dia a gente possa compreender que o amor é o último a morrer. Precisei lutar todos os dias contra a mágoa, as tristezas feridas. Porque é que existe tanta covardia? Ninguém merece essa vida. Me desliguei dessa falsa sintonia. Esses fatos deixo na mão de Deus. Ele sabe o que faz. Agora pra você, mano, te peço muita paz. Saudade é triste, eu sou lê sem você. Mas ergo a cabeça porque a vida continua. A noite está suave, a lua clareia as suas. Mesmo assim, bati uma saudade sua. Muitos manos estão indo e não voltam mais. Mas fiquem tranquilos, estão num lugar de paz. A vida nos ensina a viver. Entre a inveja temos que se erguer. É foda tentar te explicar. Vários que se foram pela malandragem. Vários que se vão e só deixaram a saudade. Na luz shine vejo os manos nas esquinas, grana vão ganhando. Não consigo compreender o porquê de ser assim. Matam um aqui, matam outro irmão ali. A lei das suas é muito cruel. Meu Deus, busca paz quando olho para o céu. Some sem pensar, porque tudo é assim. Agonia, tristeza, sofrimento sem fim. Olho pro passado, vejo a felicidade na parede. Alegria que desaparece com o tempo. Famílias quebradas, muita dor, eu só lamento. As suas estão perdendo vários guerreiros. Primeiro vai meu tio, meu mano foi, não voltou mais. No meio dessa guerra desapareceu. E agora cadê a paz em meio a atos de covarde? Ele dormia e nunca mais acordar. Agora eu tô ligado que é tarde pra chorar. Mas peço pra Deus pra sempre te guiar. Ele viu as cenas de violência, cenas que gerou muita dor e consequências. É, infelizmente essa é a lei da sobrevivência. O brilho está intenso, mó calor, nasceu o sol. Agora tudo está vazio ao meu redor. Mas espero que vocês estejam num lugar bem melhor. Thank you. pra todos os manos que estão num lugar de paz. Amigos que se foram, só deixaram a saudade. Ainda estamos aqui, jogando, batalhando. Muita paz.